Fecheiro 27, capítulo 81. Não muito tempo depois, a guerra subterrânea que aparecia por picos repentinos nos jornais e na televisão, intenções de golpes de Estado, repressão policial, grupos armados, recontros com armas de fogo, ferimentos, mortes, bombas e chacinas, tanto nas cidades grandes como nas pequenas, veio de novo ter comigo. Carmen telefonou muito preocupada. Havia semanas que não sabia notícias de Pasquale. Por acaso foi a tua casa? Sim, mas há pelo menos 2 meses. Ah, tinha-me pedido o teu número de telefone e o endereço. Queria falar contigo para lhe dares um conselho. Fê-lo? Um conselho sobre o quê? Não sei. Não me pediu nenhum conselho. E o que te disse? Nada. Estava alegre, bem. Carmen perguntara a toda a gente, até a Lila, e também a Enzo e ao pessoal da coletividade da Via dei Tribunali. Por fim, telefonara para a casa de Nádia, mas a mãe fora indelicada, e Armando dissera-lhe apenas que ela se mudara e não deixara nenhum contacto. Devem ter ido viver juntos. Pasquale? Com aquela? Sem deixar o endereço nem telefone? Conversámos muito tempo. Disse-lhe que talvez Nádia tivesse cortado relações com a família por causa da sua ligação com Pasquale e que, quem sabe, talvez tivessem ido viver para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França. Mas Carmen não ficou convencida. Pasquale é um irmão muito dedicado, disse. Nunca desapareceria assim. Tinha um mau pressentimento. Os recontros no bairro eram agora diários. Quem fosse camarada devia andar de olhos bem abertos. Os fascistas também a tinham ameaçado a ela e ao marido. E a Pasquale tinham-no acusado de ter posto fogo à delegação do MSI e também ao supermercado do Solara. Eu não soubera nada a respeito daquelas coisas. Fiquei admirada. Então, aconteceu isso no bairro e os fascistas atribuíam as culpas a Pasquale? Sim. Ele estava no topo da lista. Era considerado um elemento a tirar do caminho. Se calhar foi o Gino, disse Carmen, que me mandou matar. Foste à polícia? Sim. E o que te disseram? Mais um bocadinho prendiam-me. São mais fascistas que os fascistas. Telefonei à Galiani. Disse-me, irónica. O que se passa? Não te vejo nas livrarias nem nos jornais. Já te reformaste? Respondi-lhe que tinha 2 meninas, que por agora tinha de cuidar delas. Depois perguntei-lhe por Nádia. Tornou-se reservada. A Nádia já é crescida. Foi viver sozinha. Onde? Perguntei. Isso é lá com ela, respondeu. E sem se despedir, justamente quando estava a pedir-lhe se me dava o número de telefone do filho, cortou a ligação. Levei muito tempo a conseguir o contacto telefónico de Armando. E ainda me deu mais trabalho encontrá-lo em casa. Quando finalmente me atendeu, pareceu feliz de me ouvir e muito inclinado para as confidências. Trabalhava muito no hospital. O seu casamento chegara ao fim. A mulher fora-se embora e levar ao menino. Encontrava-se só e desconcertado. Atrapalhou-se quando falou da irmã. Disse baixinho: já não tenho qualquer relação com ela. Divergências políticas, divergências em tudo. Desde que se metera com Pasquale, nunca mais se falaram. Perguntei. Foram viver juntos? Concluiu. Digamos que sim. E como se o assunto lhe parecesse muito frívolo, pô-lo de parte, começou a fazer comentários duros sobre a situação política. Falou do atentado de Brescia, dos patrões que subsidiavam os partidos. E assim que as coisas se apresentavam más, os fascistas. Liguei de novo a Carmen para a tranquilizar. Disse-lhe que Nádia cortara relações com a família para estar com Pasquale. E que Pasquale fora atrás dela como um cachorrinho. Achas que sim? Não há dúvida, o amor é assim. Mostrou-se cética. Insisti. Falei-lhe com mais pormenor da tarde que haviam passado em minha casa. E exagerei um pouco quando disse que gostavam muito um do outro. Despedimo-nos. Mas em meados de junho, Carmen telefonou-me outra vez, desesperada. Gino fora assassinado em pleno dia, em frente da farmácia. Dispararam-lhe para a cara. Inicialmente pensei que me estava a dar aquela notícia porque o filho do farmacêutico fazia parte da nossa adolescência. E fascista ou não, o acontecimento ter-me-ia sempre impressionado. Mas o motivo não era partilhar comigo o horror daquela morte violenta. Os carabinieri tinham ido à sua casa, que revistaram de cima a baixo, assim como a bomba de gasolina. Procuravam qualquer elemento que os pudesse conduzir a Pasquale. E ela sentira-se ainda pior do que quando tinham ido prender o pai por causa da morte de Dom Aquile. Capítulo 82. Carmen estava num estado de grande ansiedade. Chorava por causa daquilo que lhe parecia a reincidência de uma perseguição. Eu não conseguia tirar da cabeça a imagem da praceta despida onde se situava a farmácia. Tinha diante dos olhos o seu interior, de que sempre gostara por causa do cheiro a repousados e xaropes, e dos móveis de madeira escura onde se alinhavam boiões coloridos, e principalmente por causa dos pais de Gino, muito simpáticos, um pouco curvados atrás do balcão, de onde se assomavam como de uma varanda, eles que certamente ali se encontravam quando o barulho dos disparos os fizera sobressaltar. Eles que dali, talvez, tinham visto de olhos arregalados o filho tombar à porta e o sangue. Tive vontade de falar com Lila, mas ela mostrou uma total indiferença. Avaliou o episódio como um entre tantos. Disse apenas: é claro que os carabinieri tinham de desconfiar de Pasquale. A sua voz soube agarrar-me de imediato e convencer-me. Realçou que, se por acaso Pasquale tivesse de facto matado Gino, o que estava fora de questão, ela de qualquer maneira estaria do lado dele, porque os carabinieri deviam ter perseguido era o falecido, por causa de todas as suas más ações, e não o nosso amigo pedreiro e comunista. Logo a seguir, no tom de quem passa a assuntos mais importantes, perguntou-me se podia deixar Genaro comigo até recomeçar a escola. Genaro? Como é que eu podia? Já tinha Dedé e Elsa que me estafavam. Murmurei. Porquê? Tenho de trabalhar. Estou quase a ir para a praia com as meninas. Levo-o também a ele. Vou para Via Reggio e fico lá até ao fim de agosto. O menino mal me conhece. Vai querer-te a ti. Se tu também vieres, está bem, mas sozinha não sei. Tinhas-me prometido que cuidavas dele. Sim, mas se tu estivesses mal. E como é que sabes se não estou? Estás mal? Não. Então, e não podes deixá-lo com a tua mãe ou com o Stefano? Calou-se durante alguns segundos. Perdeu as boas maneiras. Fazes-me este favor? Diz sim ou não? Cedi imediatamente. Está bem, traz-mo. O Enzo vai levá-lo. Enzo chegou um sábado à tardinha, num 500 branco, que comprara havia pouco. Bastou vê-lo da janela, ouvir o dialeto que usou para dizer qualquer coisa ao menino que ainda estava no carro. Era ele, igualzinho, os mesmos gestos compassados, a mesma solidez de corpo, para que Nápoles e o bairro se materializassem. Abri a porta com Dedé agarrado ao vestido e bastou-me deitar um olhar a Genaro para verificar que 5 anos antes Melina já vira acertadamente. O menino, agora com 10 anos, mostrava com toda a clareza que não tinha nada de Nino, nem tampouco de Lila. Era uma reprodução perfeita de Stefano. Ao constatá-lo, tive um sentimento ambíguo, um misto de desilusão e regozijo. Pensei que, ao fim e ao cabo, tendo de ficar com a criança tanto tempo, teria sido agradável ter em casa, juntamente com as minhas filhas, um filho de Nino. Todavia concluí com agrado que Nino a Lila nada deixara. Capítulo 83. Enzo queria pôr-se a caminho imediatamente, mas Pietro acolheu-o com muita cortesia e obrigou-o a passar a noite connosco. Tentei entusiasmar Genaro a brincar com Dedê, embora tivessem quase 6 anos de diferença. Mas enquanto ela se mostrou disposta, ele recusou com um gesto de cabeça decisivo. Impressionou-me a atenção que Enzo dispensou àquele filho que não era seu, mostrando que lhe conhecia os hábitos, os gostos, as necessidades. Obrigou-o com bons modos, embora Genaro protestasse por causa do sono, a fazer xixi e lavar os dentes antes de ir para a cama. E depois, quando ele já estava a cair de cansaço, despiu-o e vestiu-lhe o pijama delicadamente. Enquanto eu lavava a louça e arrumava tudo, Pietro conversou com o hóspede. Estavam sentados à mesa da cozinha, não tinham nada em comum. Começaram pela política. Mas quando o meu marido falou positivamente da aproximação progressiva entre os comunistas e os democratas cristãos, e Enzo disse que, se essa estratégia fosse avante, Berlinguer ajudaria os piores inimigos da classe operária, deixaram de discutir para evitar andar à bolha. Pietro então começou gentilmente a fazer-lhe perguntas sobre o seu trabalho. E Enzo deve ter interpretado essa curiosidade como sincera, porque foi menos lacónico do que o habitual e deu início a uma descrição seca, talvez demasiado técnica. A IBM decidira, havia pouco, enviá-lo e a Lila para uma empresa maior, uma fábrica nos arredores de Nola, que tinha 300 operários e 40 funcionários. A proposta salarial deixara-os pasmados. 350 mil liras por mês para ele, que era o chefe de centro, e 100 mil para ela, que era a sua ajudante. Haviam aceitado, evidentemente, mas agora tinham de merecer todo aquele dinheiro. E o trabalho a fazer era imenso. Somos responsáveis, explicou-nos, usando sempre o nós, a partir dali, por um sistema 3 modelo 10, e temos à nossa disposição 2 operadores e 5 perfuradoras, que também são controladoras. Temos de recolher e de introduzir no sistema uma grande quantidade de informações necessárias para que a máquina possa fazer coisas como, sei lá, a contabilidade dos pagamentos, a faturação, o estoque, a gestão das encomendas, os pedidos aos fornecedores, a produção e a expedição. Para isso, servimos-nos de cartões, ou seja, as fichas para perfurar. Os buracos são tudo. É para aí que o trabalho conflui. Dou-vos como exemplo o trabalho que é preciso para programar uma operação simples como emitir faturas. Começa-se pelas notas de remessa em papel, aquelas em que o fiel de armazém indicou os produtos, e também o cliente a quem eles foram entregues. O cliente tem um código próprio. Os seus dados de identificação têm também um código próprio. E até os produtos o têm. As perfuradoras sentam-se às máquinas, premem a tecla de libertação das fichas e, batendo nas teclas, reduzem o número da nota de remessa, o código do cliente, o código dos dados de identificação e o código produto-quantidade a outros tantos buracos nos cartões. Para que vocês compreendam, 1000 notas de remessa para 10 produtos dão 10 mil cartõezinhos perfurados com buraquinhos, como aqueles que uma agulha faz. Percebem? Estão a acompanhar? O serão passou-se assim. Pietro, de vez em quando, fazia sinal de que estava a acompanhar e até se atrevia a fazer algumas perguntas. Os buracos contam? E as partes não perfuradas também contam? Eu limitava-me a um meio sorriso enquanto lavava e limpava. Enzo parecia contente por poder explicar a um professor universitário que o escutava como um aluno disciplinado e a uma sua velha amiga que fizera uma licenciatura, escrevera um livro e agora punha a cozinha em ordem, coisas que eles ignoravam por completo. Mas eu, na verdade, depressa me distraí. Um operador pegava em 10 mil cartõezinhos e inseria-os numa máquina que se chamava máquina de selecionar. A máquina ordenava-os pelo código de produto. Depois passava-se para dois leitores, não no sentido de pessoas, mas no sentido de máquinas programadas para lerem os buracos e os não-buracos dos cartões. E depois? Aí perdi-me. Perdi-me entre os códigos e os maços enormes de cartões e os buracos que comparavam buracos uns aos outros, que selecionavam buracos, que liam buracos, que faziam as quatro operações, que imprimiam nomes, endereços, totais. Perdi-me por causa de uma palavra que nunca ouvira antes, file, que Enzo dizia muitas vezes e pronunciava como se dissesse fila, de modo errado. Mas não dizia a file, e sim o file, um misterioso masculino. O file disto, o file daquilo, constantemente. Perdi-me por causa de Lila, que sabia tudo sobre aquelas palavras, aquelas máquinas, aquele trabalho, e que agora fazia aquele trabalho numa grande empresa de Nola. Embora com o ordenado que pagavam ao seu companheiro, pudesse ser mais senhora do que eu. Perdi-me por causa de Enzo, que era capaz de dizer com orgulho: sem ela eu não seria capaz de fazer aquilo, dando-nos a conhecer assim um amor dedicado. Era evidente que gostava de lembrar a si próprio e aos outros como era extraordinária a sua mulher, ao passo que o meu marido nunca me elogiava, pelo contrário, reduzia-me à qualidade de mãe dos seus filhos. Queria que, apesar de eu ter estudado, não fosse capaz de ter um pensamento autónomo. Humilhava-me, humilhando aquilo que eu lia, aquilo que me interessava, aquilo que eu dizia, e parecia disposto a amar-me só na condição de me demonstrar constantemente a minha nulidade. Finalmente, também eu me sentei à mesa, murcha, porque nenhum deles se atrevera a dizer: nós ajudamos-te a pôr a mesa, a levantar a mesa, a lavar a louça, a passar o chão a pano. Uma fatura, estava a dizer Enzo. É um documento simples. O que custa fazê-la à mão? Nada, se tiver de redigir 10 por dia. Mas se tiver de fazer 1000? Os leitores leem até 200 fichas por minuto. Portanto, 2000 em 10 minutos e 10.000 em 50. A velocidade da máquina é uma vantagem enorme, principalmente se for preparada para fazer operações complexas que requerem muito tempo. E o nosso trabalho, meu e da Lila, é precisamente esse: preparar o sistema para fazer operações complexas. As fases de desenvolvimento dos programas são realmente interessantes. As fases operacionais são um pouco menos. Muitas vezes as fichas encravam-se e partem-se nas máquinas de selecionar. Mais vezes ainda, um contentor com as fichas acabadas de ordenar cai-te e os cartõezinhos espalham-se pelo chão. Mas é interessante mesmo assim, é interessante. Interrompi-o só para me sentir presente, disse. Ele pode errar? Ele quem? O computador. Não há nenhum ele, Lenu. O ele sou eu. Se errar, se arranjar sarilhos, eu é que errei. Eu é que arranjei os sarilhos. Ah, disse e murmurei. Estou cansada. Pietro fez sinal que sim e pareceu que ia dar a sessão por terminada. Mas depois dirigiu-se a Enzo. É entusiasmante, sem dúvida. Mas se é como tu dizes, essas máquinas vão tirar o lugar aos homens. Muitas competências desaparecerão. Na Fiat, as soldagens já são feitas por robôs. Perder-se-ão muitos postos de trabalho. Enzo primeiro concordou. Depois pareceu reconsiderar. Por fim, recorreu à única pessoa a quem atribuía autoridade. Alina diz que é um bem, que os trabalhos humilhantes e aqueles que embrutecem devem desaparecer. Lina, Lina, Lina, perguntei em tom torcista. Se a Lina é tão competente, por que é que a ti pagam 350 mil liras e a ela 100 mil? Porque tu és o chefe de centro e ela a ajudante? Enzo hesitou. Pareceu que ia dizer qualquer coisa urgente, que depois resolveu pôr de parte. balbuciou. O que queres que te diga? É preciso abolir a propriedade privada dos meios de produção. Na cozinha ouviu-se durante alguns segundos o zumbido do frigorífico. Pietro levantou-se e disse: vamos dormir.